Hoje a quebrada tá suave, acende os naguilê. Como é previsto, o frio ataca no interior de SP. O que cê quer, o que cê pode, quantos galo tem no bolso, é nós que tá. Máfia criminoso, ainda lembro das histórias contadas pelo flagrante. Antigamente era foda, e hoje não tá diferente. Sumaré, Campinas, Santa Bárbara, Hortolândia, rota de fuga, MG, Uberaba, Uberlândia, CTS, salve do bomba aqui, é Sacramento. O circo também pega fogo por essas bandas, parceiro. É polícia que mata, depois some com o corpo. Deus cria, rota mata, já disse sistema negro. Mas pode vir, nós tá cruel, os palhacinhos tão na revolta. Os molequinhos, já não vi, tão na contenção das coca. Aqui no interior também tem os colombianos, tem coringa disfarçado de peão nos carros de malandro. Vai vendo, rapaz, é pesadelo que eles querem. Não mexe com quem tá quieto, não dá mancada, né Zé? Titio, cê quer paz? Atrás da cerca elétrica com Rottweiler, Pitbull, mas de medo caga na terra. Nós não tá de brincadeira, liga os ladrão de Brasília. Nós quer cabeça rolando no futebol da quadrilha. Só por Deus, meu parceiro, os vingador vai deixar baixo. Mas alguém vai pagar a conta dos palhaços, pois tá caro. O circo vai pegar fogo enquanto não pagar a conta. Carro queimado, rosa e chamas, segura a bronca. Nas pielas de Uberaba, nas trincheiras de Hortolândia. Revolta que é mato, Anania se bomba. O circo vai pegar fogo enquanto não pagar a conta. Carro queimado, rosa e chamas, segura a bronca. Nas pielas de Uberaba, nas trincheiras de Hortolândia. Revolta que é mato, Anania se bomba. Salve Sacramento, nós que tá, meu queridão. É bomba, o bang é louco, eu tô ciente da visão. A caminhada é o seguinte, tio, pegou, pagou. Se não é cobrado lá na frente pelos bandidão, teu Hortolândia tá que tá, hein? Calamidade. Uberaba é a mesma fita, atrocidade. Os símbolos da vida, crueldade. O circo é assim, criminalidade. Vai pagar com juros e correção. O juiz lá, os moleque é tudo zica, não pagou de cento pau. É catica na vial de relâmpago, matagal. Peixinho pro céu, coquetel, azeitona e contrael. Esse é o preço que se paga na ponta do revólver, onde o filho chora e a mãe molha o modes. Esse é o preço que se paga de frente das dragas. Papai mela cueca com oitão no meio da cara. Paga o que me deve político, ou seja, o que prometeu. Vai pagar aquele que cuspiu no prato que comeu. Paga propina pra chefe de polícia, é cobrado na certa. É apagado no machado, na base da ferramenta. Eu já vi de assim, e o errado é cobrado. E o devedor, se não pagar, morre. Tudo tem um preço, e às vezes o preço é alto. CTS Sacramento, fecha a conta que tá tudo pago. O circo vai pegar fogo enquanto não pagar a conta. Carro queimado, rosa e chamas, segura a bronca. Nas pielas de Uberaba, nas trincheiras de Hortolândia. Revolta que é mato, Anania se bomba. O circo vai pegar fogo enquanto não pagar a conta. Carro queimado, rosa e chamas, segura a bronca. Nas pielas de Uberaba, nas trincheiras de Hortolândia. Revolta que é mato, Anania se bomba.